Mini é Coliseu, viu? Eu quero falar com ela. Todo mundo vai. Se você não for, só você não vai. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Vou dar tudo pra ela. Só pra ela, só pra ela. Diego, gerente geral do Botequim Pumbi. Um abraço pra você, mano. Tamo junto. Olha só, meu parceiro Batman. O aniversário da Fernandinha. E tá só uma alegria aí, né? Obrigado, Fernandinha. Parabéns pra você, Fernanda Bismarck. A Fernanda Gonçalves. Um abraço pra você, Fernanda Bismarck, aqui do outro lado. Ela ao lado do seu esposo, Rodrigo. Só de boa. Bota todinho pra ela. Só na onda, só na marizinha. Raiane, Jaqueline Sages, a solteira do pop tá comigo. É só dela, é só dela. Eu vou até 7 da manhã aqui no Caribe. Sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. Alô? Nossa música. Rádio toca. Música apaixonante. Rola do Águia de Fogo. Rádio ouvi. Pra curtir no Caribe. Nossa música. Rádio ouvi toca. Eu já tô dispensando nem a Badá aqui no Águia. Tá levado. O meu. É naquela noite, foi tudo pra mim. Tá uma câmera aqui. Não sei pra você, sabe? Quero mais. A emoção na flor da pele. Lai. Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo. Carinhoso, tão gostoso. Chora no copo de cerveja, desgraçado. Faz você dançar, príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de Léo. Obrigado, Naldo. Equipe Luxo. Equipe Bola de Prata também tá ali comigo, como sempre. Obrigado, gente. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de Léo. Sou vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe negro vai tocar. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho. Você, o jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de El, o som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de El. Sabe na manhã, vai Tom Mixer. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Sempre negro vai tocar. Essa aqui rola lá no Cometa, Cometa. De rainha, de princesa, de tesão. Mas eu já conquistei o seu coração. Você chegou na festa e eu parei. Não trabalhou, não vai receber. Meus olhos te olhavam e você pôde entender. Então veio dançando e se aproximou de mim. Mal pude acreditar. Prefeito do Castanheira, Playboy, tá aqui comigo. King Bull. Um abraço, mano. O povo que olhava logo se agradou. Juntou uma multidão que começou a aplaudir. Na Mani aqui no Caribe Show! Atualizando playlist, musical. No silêncio da noite ele chega, me acorda com um beijo na boca. Dom Mix. Me deixa louca, me possui como. Até a minha amiga Adriana dança nessa aqui, pai. Me carrega no colo, me deita no chão. Eu navego no mar de amor e paixão. E trago todo o meu coração. Me carrega no colo, me deita no chão. Eu navego no mar de amor e paixão. E trago todo o meu coração. Com a parada, então, fala aí, vai. Oh, meu anjo negro, anjo negro. Anjo bom, é? Meu anjo bom. Oi? Oh, meu anjo negro, anjo negro. Como eu te amo. Oh, meu anjo negro, anjo negro. Meu anjo bom. Oh, meu anjo negro, anjo negro. Como eu te amo. E é pra curtir, é pra curtir. A galera tá dançando na moral. E aí? Quero te falar do meu amor. Quero te falar dessa paixão que me devora por dentro. Que me devora por dentro. Você é bonito e sensual. Desperta o meu lado animal. Me deixa aqui sem sossego. Me deixa aqui sem sossego. Quero você. Ai. E tanta gente quer. Sai das marquinhas, vai, Tom. Tanto homem. Bora, muralha! E até tanta mulher. Você tem um brilho no seu olhar que me enlouquece. Eu quero mais é te amar. Ok, party people in the house. Tony Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. A festa continua numa boa, mas eu não quero aqui qualquer pessoa. Eu só desejo você, eu só desejo você. Só música top das marcantes. Vai, Caíca, vai, Caíca. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Cadê o Rei Mucura? Ter a emoção, ai. No super pop som. Quando a canção toca, as marinhas. Obrigado, minha golada do pop também, tá aí comigo. É, Playboy, Leonardo. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Te apaixona, te apaixona. Apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei. Tamo junto, minha amiga, tudo de boa. Ronaldinha, a prefeita lá do Coliseu. Ela que comanda tudo, viu? Falou, Lohan, tamo junto. Toda a galera aí, valeu! A emoção, a flor da pele. Agora eu vou mexer assim. Amanha, papai, vem comigo. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. Pagodinho! De uma só errada pra te perder. Vamos lá, família! Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. E um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Troca não, viu? Por isso, né? Mas eu troquei. Qual é a parada, então? Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Vem, Ferrugem. Pegando pesado, papai do pagode. Vai, Dom. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo. Pra que o nosso sentimento possa renovar. Hipocrisia é pintar amor só de fachada. E aí, meu menino Paulo Bahia, tamo junto. Finalzinho aqui do Caribe. Aquele pagode maneiro pra gente tomar uma, papá. Sem beijinho, dorme junto, separado. Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade. Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade. Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro. Tem casal que é pirata. Tem amor que é tesouro. Quando a gente se ilude, a cabeça vira. É mentira, é mentira. E quando a gente se completa, é só felicidade. É verdade. É verdade. Quando o barco dá pra peixe, o barco vira. Feira tem Coliseu. Aquele cantinho, conhece, conhece. Tamo junto, papai, bora. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. O Selmo, amor, se Henrique. Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo. Pra que o nosso sentimento possa renovar. Pra quem não tá apaixonado, se apaixona. Pra quem não tá apaixonado, se apaixona agora, pai. Pagodinho maneiro! Como assim? Eu chego em casa e as malas no sofá. Diz pra mim que vamos viajar. Olha aqui, cê tá chorando. Algo aconteceu, já senti viajando tudo. E aí, papai, fala pra mim, vai. Essas roupas são só suas. Esse choro é um adeus. Quer me abandonar, beleza? Deixa só o que for meu. A boca que eu beijei na fila do cinema. O abraço que até hoje me faz suspirar. Oi! A mão que escreveu mais lindo. Pagode lindo, hein? Pra você ler. Falou, Cicinho! As pernas que me deram cola, eu também quero. Parece que deixei você sem opção. Desfaça as malas porque vai ser impossível você sair daqui sem coração. E essa aqui, pô. Chega, bichote! Cantar isso aí, Paulo Bahia. Duvido. É que não sobrou espaço pra outro alguém. Minha saudade só cabe no teu abraço, no de mais ninguém. Canta, duvido, canta. Canta aí. Tenho dó de quem me conhecer agora, e todo amor eu tô jogando fora, e qualquer um que bate aqui nesse meu corpo. Toma! Não passa nem da porta. Se essa boca, fala pra mim. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém. É desgraça, é de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, oi! Se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém. É desgraça, é desgraça. De fininho, cabelinho na régua. Fala, Junicá, tamo junto. O meu patrocinador, papai. É meu, de mais ninguém, viu? E do Mortadela também. No meu aniversário, ele vai ser o patrocinador master, meu irmão. Dois camarotes pra ele do lado do Águia. Olha no telão. Ele quer que atrás, é atrás, é atrás. Não vou te deixar jamais. Toma, toma, toma. Tirari, tirari, rarara. Madrugada. Tirari, tirari. Domingo após o Abacateu e a Nani Bela. Tem Coliseu, bloco do Mix até 6 da manhã. Domingo, domingo e também no Coliseu. Eita, meu irmão. Se eu não ficar rico da próxima vez, meu irmão, não sei quando, mas. Vai, então, Mix. Para, maninho. Quebra meu braço aqui no nosso amigo Jefferson Pobre por aqui com a gente. Mas desligando tudo já daqui a pouco. Manda o Mix aí, solta o som, garoto! Para de te botar nela! Eu quero te amar e ser feliz. Você é uma bola de prata! E o meu parceiro Henrique também! Olha outra brininha aqui. Me liga o microfone, cacete. Aniversário da Fernanda, Ira! A nossa história! Piranha das Fronteiras, meu irmão! Águia de fogo, pop e som! Pode ter um fim, sigo sem destino. Sozinho já não sei pra onde ir. Venha menos um pouquinho. E aí, Blaster? Contigo aí, Blaster. Essa distância. Fala pra mim, meu comunicador. Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Pode ter um fim. Manda. Obrigado, meu grande amigo. Caiu o bobinho no bloco, vai dar merda. Te prepara que sábado tem teu mix no bloco, vai dar merda, viu, papai? Vai dar merda. Bora, Cicílio! Por isso que eu tô com raiva, né? Jamais. Isso aqui é pra ti! A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Vou dar um abraço aqui pra toda a galera. Ou melhor, Blaster, fala aí, Blaster, que tá contigo. Opa! Bora, Juguetão! Uma segunda top dessa, o Pop, mais uma vez, sucesso total. Pra quem o parceiro Alex do Lanche, o Mauzinho, Fundo Verdelho, aniversário do Thiaguinho, dos CDs, lá do Jacaré, aqui comigo. O Coró do Donadinho, a Polizinha Andresa, a Vanessinha, meu Deus do céu. Olha o Jefferson, tá sofrendo hoje, papai. Tô fugindo. Busco por você, pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você, ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor, e me culpa por levar essa dor. Tudo que eu quero é você de volta. Toma, muralha! Dá um papo pra mim, bebê, qual é a parada? Fala! Pra mim já deu, agora vai, vai pra ti. Eu não mereço um homem assim tão ruim. Acabou, não dá. Não, não, não pode vazar. E aí, Jaque, a vida é louca, né, Jaque? Vê se me esquece que eu já te esqueci. Como é que é a vida? A vida é louca, agora eu quero é curtir e fazer love. Love, love, love, muito love. Vem embora daqui, segue do caminho. Me esquece. Vê se me esquece, esquece, esquece. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece. Tem muito homem nessa festa, eu quem, vou raio? Curtir com alguém que me merece. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece. Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece. Bora virar a cabeça da galera, Geraldo! Bela Moda Juntelão, patrocínio forte. Tanta saudade. Ela mandou 100 pro Gabriel e pro Douglas. Já já vou levar pra vocês aí, viu? Eu levo a vida assim. É noite sem luar. Peço para Deus com todo. Bora, Diego Shows! Você e ela. Eu e ela. Fazer feliz. Esquece que passou e vem ficar comigo, amor. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Vou saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Um abraço pra você, mano. Tamo junto! Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Só tenho você por mim, então não... Só na manhã, na moral! Toca das músicas pra galera curtir. Tô... É verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Diz ao pé que até eu mordi, eu volto sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha, por favor, não chora. Isso aqui é pra machucar tudo, é pra machucar tudo agora, vai, vai, vai. Pegando pesado lá no fundo do... Apaixona, danado! Eu me apaixonei e você não percebeu. Disso não tenho dúvida. Eu me apaixonei e você não percebeu. Fala assim, papai. Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Mais uma noite. Alô, meu amigo Daniel Tenório, é paixão! Quando me tocava, quando me olhava, depois dessa, hein? Não imaginava que despertava o amor. Despertava o amor. Te prepara que quarta-feira tem rave! E no seu olhar, que podia amar alguém. Pode ser que um dia você olhe em mim também. Seguinte, vou preparar agora essa aqui. Vai, vai, vai. Aí, na moral. Isso aqui vai pra minha amiga Ruane. Pra você, Ruane, do seu amigo Tomix. Ela não é mala, mas ela gosta dessa música aqui. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem. Quero ver o Rodrigo puxar agora a Bismarck, meu irmão. Vai, quero ver. Mas ficar imaginando. Não vai o play. Não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Vamos lá, família! Ouvi falar que eu vou pra Icora assim. Eu nessa mala e também. Eu não tô bem. Será que não cabe eu nessa mala e também? Pop tocando já as últimas pra galera aqui do Caribe Show. Manda 007. Só na mana, só na mana. Vamos lá, curtindo. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. e nem ficar sentado esperando você chegar. Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra... Como é que isso aí foi no fundo? É pra machucar tudo essa aí, papá! Preciso experiência. Tenho medo da dor. Tenho medo, batata. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Amor. Vamos lá, família! Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia e inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive prova. Essa é a parada, ó. Oh, oh, prova de amor. Bora me passar no Batman. Oh, oh, bora o Wallace. Prova de amor. Bora minha amiga Fernanda. Parabéns pra você. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Vamos lá, família. Quando toco os seus lábios pra curtir só na manhã, papá. Tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha língua bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Vamos tocando já as últimas pra galera aqui do Caribe. Obrigado, Selmo, tamo junto, meu amigo, sempre. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Banda 007. Banda 007. Beijo ardente como o sol. Teu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Custe o que custar, te espero. Boa galera, domingo. Tem bloco todo em vindo. Tem pop, segue o Dino da Bacatão. Vamos juntos. Onde a vida me levou. Sexta-feira, Magnus Clube, Barca Arena, lá na Vila dos Cabanos. Sábado, Portal Show. Segunda-feira, final aqui no Caribe. Também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Fala pra mim, vai. O sushi amigo é bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Você é especial. O amor vira carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Timbora, Playboy. Se tu quer me ter, tu Pop vai tocar. Faz algumas músicas aqui. E nosso amor pede bis. Tanto amor e sem raiz. E bom mesmo é amar e ser feliz. Vai tocar mais quatro músicas. Encerra bonito aqui do Caribe, galera. Valeu! 007. Thank you. piranha. Tá amarrado. Essa quinta-feira. Olha o piranha do Passinho agora. Para, Diego GDS. Partiu o punch agora. Só na moral. Só na moral. Só na manha, só na manha. E é pra curtir! Aqui pra ti, mano. Super Pop. Ultra Breninho. Olha o braço aí, ó. Só na moral, meu irmão. Vou tocar mais duas aqui no Caribe. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Águia de fogo. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. É que eu furtaram até uma badala de margarina que eu deixei aqui. Rapaz. E aí, Dedê do Face? Tamo junto, moleque. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu. Ela com certeza vai se... Só do caqueado do Muralha, vai! É na batida do Mixer! Muito obrigado, minha equipe Cão! Equipe de seguranças que fazem aqui do Caribe segurança total para todos os brincantes. Alô, minha segurança! Me abraça, equipe Cão! Me beija, me ama. Pega, pega! Ouça-me, pare, não vá embora. Vamos lá, família! Não me deixe aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Carequinha baixo. Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixa assim. Será? Se você ainda me ama, você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. No amor. Nelsinho Rodrigues. Vai! Me leva pra tocar lá no Bola! Vou marcar, né? O Selmo! Domingo depois lá do Abacatão, duvido! Eu fico pensando onde você está. Saio a te procurar. E aí, Bola! Gisele, meu irmão, é muito amor, viu? Já não sei mais o que fazer. Tão longe de você, não aguento mais. Te juro, não vou suportar. Sei que vou te envolver, conquistar seu coração. Prefeito de Guarapé Mirim. Partindo a nossa. Bora, Diego Show! Vem comigo, pai, vem! Tocando condições, fazendo a galera dançar. Bate forte no seu coração, equipe Pescara. Baia de fogo, pop som. Patrocinador oficial Bola GDK. Aí é moral, papai. Eu te amo e quero. Fechou com a empresa. Não é fácil viver assim. Aí é bagulho doido. Acelera, xerife. Pensando numa música top, galera. Tocando da Mania aqui do Caribe Show pra você curtir. Tomar uma geladinha no finalzinho. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas e te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Hoje não. Quarta-feira tamo junto. Quarta-feira a gente vai beber todas lá no Coliseu. Bora tomar todas agora, vai! Marcante, pai! O DJ tocar, oh. A nossa canção vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem também, preciso te encontrar. O que, que ele falou? Fala pra mim! Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Acreditava, seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. E ela? Porque já tenho outro amor. Falou, garçom Romário! Já não lembro dos teus. Respeitado, pai, tamo juntos! Se você nada marcou, os meus sonhos que eu só vejo. Eclipse ou fenômeno. Você não me merecia, tampouco o meu amor. DJ Naldinho Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou gramada de amor. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ter você, menina, madrugar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lá. Te macho. Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer tamanha decepção. Então você me olhava e até se preocupava, nave vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente. Deu te macho. Porque simplesmente foi inconsequente. Vou tocar mais duas aqui, galera. Essa aqui é a próxima. E a gente encerra bonito aqui no Caribe. Obrigado pelo carinho de todo mundo mais uma vez. Valeu, Rosenberg. Obrigado a todos que fazem o Caribe. Valeu, família! E aí, Blaster? Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Num lugar tão bonito, pena que tudo acabou. Quarta-feira tem a rave. Você entendesse. Rave! A quarta-feira que caiu no gosto popular. Comigo até o fim. DJ Tomix. Quando escuto a sua voz, tudo me faz lembrar dos momentos. Pô, cadê o vai também? Eu tenho medo de reencontrar. Se ele for, já sabe, né? Se você entendesse, final de tudo isso. Louco por ti, vem viver aqui comigo. Lá em Coraci, no Barão Vermelho, eu vou te encontrar. Vai, Bruno Vermelho, Thiaguinho do CDs. Vai também! Vou me apaixonar. Eu sou o Barão Vermelho e você é também. O som automotivo que conquistou o Pará. Banda quer mais. Vou levar até 7. Agora. Tempo sonhei com esse grande amor. Num lugar tão bonito, pena que tudo acabou. Queria que você entendesse. Sou louco por ti. E aí, bola? Vem viver aqui comigo até o fim. Tua moral vai ser cortada, viu? Gisele, tamo junto, Gi! Tamo junto, Dedê! É nóis, garoto! Só na manha, só na manha! Pra curtir as marcantes aqui no Caribe Show! Você me fascina. só pense em você desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Olha o beijo, olha o beijo, olha o beijo, olha o beijo, olha o beijo. Doce beijo, você me deu. Doce beijo, você e eu. Doce beijo, quero te amar. Doce beijo, você me deu. A gente tá um beijo, né? Bola GDK, o depois passar com a produção lá na frente, com o Gabriel no telão. Tem que dar aquele vale pra ele jogar direto, mano. Acordado, e de noite eu não posso dormir. Da gasosa. Meu amor no meu peito guardado, eu só quero ficar... Pra cima, bola GDK! E ele não vai faltar a sexta. Nem sábado, nem domingo, nem segunda-feira. Agora o bagulho de doida. Ele vai pra cima, babá. Banda Amazonas. O arrasta-povo do Pará. Essa aqui pra Alex do Lanche. O Malzinho. Porão dos Donajinhos. Thiaguinho CDs, o Bruno Vermelho. Todo mundo aí, papai. Bora curtindo! Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te, eu saber que estás preso. No final tu vai dar os mil reais aí no palco, viu? Vamos lá, vai falar ainda. Ver tudo isso quarta-feira lá. Quarta-feira tem colisão. Chovendo ou não chovendo, dá lotado. O bagulho lá é doido. Segura quarta-feira. Bora curtir mais um pouquinho aqui no Caribe Show. Com a parada, com a parada. Hoje eu chorei no quarto ao ver seu retrato. Grito o nome. Grito o seu nome. Tento disfarçar, mas não sei como. Vou chegando lá, vou chegando lá. Se você não dá, porque você se esconde. O arrasta pouco. Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite. Novamente a te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero te falar. Filha Playboy tá aqui comigo, parceiro! Meu amor. Bora dar mais uma acelerada agora, babá! Meu sabe. Conhece, conhece, conhece, conhece, conhece. Nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. E a Ronaldinha? Seja sua inspiração, ou até dona. Valeu, Batman! Mas eu duvido. Alô, Fernanda, parabéns pra você, Dona! Michel da HB20 também tá aí na área. Obrigado, Michel. Deixa eu mandar essa aqui pra ele. Vamos lá, família. Vai reparar a Gisele lá. Tá sozinha lá, olha lá. Que de 200 contos, conhece? Comprei o seu.